750 kHz por volta da meia-noite do tempo universal, com regular sintonia. A única transmissão diária da Voz do Vietnã acontece entre as 4 horas e 4 horas e 30 minutos pelo tempo universal, na frequência de 6.175 kHz na banda dos 49 metros, com regular sintonia no Brasil. Bem, amigos, espero que tenham gostado do segmento DX desta semana. O Onda DX vai ficando por aqui. Continue em sintonia com a Voz da Rússia. Uma boa noite. Fique em paz. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro.